0 vento, 090 graus, 11 nós. Livre, anear e decolar da 10, o seu 8002. Salvador, muito boa noite, foi 02281. Sussara 2281, não prossegue? Quando o instrumento para nível 110, a 2677 está com 03 a bordo. Para a autorização para a guarde, Sussara 2281, confirmando 02 a bordo. 03. Deixa eu ver. ILS, runway 10, report establish on localizer. Call you established on the localizer, 103560. ONU 601 é autorizado via para nível 050. Autorizado via 050, voo ONU 601. No 601, reduz a velocidade para 250 nós. 250 nós, reduzindo o gol 601. O Salvador, gol no 399. No 399, boa noite, prossiga. Licença Uniforme 360, São Paulo, com o S. 360, com Gomes, aguarde cópia. É, gol e Gomes é a saída. Gol e Gomes, valeu, com 3, gol no 399. Posição 02 para o pushback, acionamento está pronto. 3897, autorizado, chame táxi. Chamando táxi, 97. Tá, 8002, está colado, azul no 8, chame controle 19, decimal 35, tenha boa noite. Controle 1935, 8002, obrigado, boa noite. Sussara 2281 está autorizado para Recife, número voo 110, via Golf 677, decola da pista 10 com curva esquerda após a decolagem na saída Conde, transponder é o 5472 e a frequência do controle 119 decimal 35. Ativo autorizado Recife, 710, Golf 677, decola 10 pela esquerda na saída Conde, transponder 5472, controle 5935, todo estacionamento 2281. Fechamento correto, ajuste ao 007, está autorizado a acionar, chame táxi. Chamará 2281. Complete final ILS, contact Salvador Tower, 118.6. 1186-3567, Salvador Tower, Island. 601, aposte pelo autorizado 12 mil pés, QNH1007. Estabilizar no culto localizador. Após pelo localizado 2027, é ponto estabilizado com o 601. Tower, this is 3560 established on ILS approach. Test another mark, landing gear dialogue. 360, left side, to land, runway 10, wind 090 degrees, 10 knots. Clear to land, runway 10, down 3560. Salvador, gol 602, boa. 602, a senhora identificação autorizado via chegada Mare para 2000 pés, que era no 007. Para 2007, o 602. O TAN 3897 está acionado para o TAC.com.br 42. Autonomia de 4 horas e 40 e alternado é o Galeão, é o TAN 3897. Gente, TAN 3897, táxi via Índia, Alfa e Bravo, ponto espera 10862 e a torre, ajuste ao 1007, tem uma voa, boa noite. 1862 é um ponto de espera, cabeceira 10, TAN 3897. 602. 8002, chão agora Centro Recife, 128.8, alternei 126.4. Gente, Recife 18, alternando no 264, então 002. O ONU estabilizou? Estabilizado, mesmo. ONU 601, completo na ILS, chame torre, ONU no 8.6. 8.6.601. Ah, 3560, on the ground at 24, leaving first right contact of the 121.9. The first bracket runway via the first right and call ground 121 this morning, down 3560. Oi, Salvador, o 601 está bem visual. Gol 1601, confirme condições de pulso. Realizado visual, 601. O 1601, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista 10, vento 090 graus, 10 nós. Ativou 601, pouso. Roger, on the right, by Alpha Juliet, gate number 8, number 8, 3560. Chamou Zola? Gente, Liberty Taxi vai manter a posição no hotel. Reportar Taxi Hotel. Sendo arremetido, voo 601. Voo no 601, tudo para 27, chame controle. 0935, 601. 3297, autorizado. Alinhar e manter, 1-0. Alinhar e manter, cabeceira no 0-3897. Oi, Salvador, 601. Arremeteu, pensei na arremetida. A 01, suba para 3.000 pés e aguarde vetoração para final 1-0. Para 3.000, aguarde vetoração 601. Pediu 3.000, bom 601. 601, no vetoração, curva esquerda, proa 55, seu limite é o 070 de Salvador. Esquerda 055, limite 070, Salvador 601. Autorizado cruzamento de imediato via taxiway Delta, Alpha. Na próxima taxiway Bravo, no ponto de espera, vai chamar a torre em 118, meia dúzia. O ajuste é no 007, então bom voo, boa noite. O Força Aérea 2281. Autorizado a decolar, pista no 0, vento 090, grafo 109. Esse é colar, está no 090, 3897. A 02 autorizado ILS, desça para 2.000 pés, que é negão no 007, repassabilizar no curso localizador, inicie redução para aproximação. O 602. Afirmo, gol no 602, inicie redução para aproximação, autorizado ILS, repassabilizar no curso lock. Gol no 602, capirolos. Reduzindo a velocidade, gol 602 para o ILS, vai reportar estabilizado, na planidona. Gol no 601, curva agora à esquerda, soa 285, seu limite é a magnética 120 de Simbra, gol 1601. Esquerda 285, limite 120 de Simbra, gol 601. Salvador, muito boa noite, tá? 3897, cruza 1710, quando possível, prode Diné. Tá 3897, contato radar na decolagem. Saída da El, transição de Diné, suba nível 30. Inicialmente, mantém o perfil. Da El, Diné, 320, manterá o perfil, tá? 3897. São Gonza, transponder 5430 e a frequência do controle 119, decimal 35. Autorizado 320 para São Paulo, 158, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 430, transponto 3935. 399. Ótimo, pronto, pushback acionamento no 04, ajuste no 007, chegou no 399. Pode parar. Agora, 3297. Estabilizado no ILS, voo 602. Voo no 602, completo final ILS, 4 milhas, para o marcador externo, chame Toy, 198, décimo meia. 18 meia, boa noite. Voo 602, voa. Gol 1602, boa noite. Última aproximação, aguarde pista livre. 602. Gol 1602, cheque trem, autorizado pouso pista 10, vento 090 graus, 11 nós. 960 graus, 119, 602, baixar de chegada. Força aérea 2281, decolado aos 34, chame controle 119, decimal 35. Força aérea 2281, contato radar decolagem, saída Conde, suba nível 110. Saída Conde subindo para o 110. Oito, alternio 1, 2, 6, 4. 1288, 1264, tanto 3897, uma boa noite. 142, executando alfa, 2350, tudo. Gol 1602, solo aos 36, livre direito, chame solo 219. 0. Detonação para interceptar o curso do localizador, repórter estabilizado, pista para 2000 pés, que nega 1007, gol 1601. Esquerda 00, desce 2007, porta estabilizado, gol 601. 602. 02, boa noite. Livro a pista? Achei, mano, você escuta. Voo no 602, prossiga táxi e Alfa aguardando antes da Juliette, confirmação no gate. Alfa antes da Juliette, material 602. Cardeal 502. 601, para o localizador, conversa esquerda, proa 130, reporta estabilizado. Porque no 30, reporta estabilizado, bom 601. Mantendo a posição, 602. 399, aguarde. Aguardando, vamos 399. Estimado do voo no 399? Só um minuto. Meia 02, ingresse via Índia para o gate 01. Voo 399, coordenando o gate do solo, que após o parqueamento do Boeing da companhia, que está prosseguindo para o 01, está autorizado o pushback, acionamento de chame-táxi. Eu vou coordenar para o pessoal do solo agora, após o Boeing estar no 1, está autorizado e reportando o táxi. Voo 399. Solo, boa noite, Cardeal 0. Cardeal 50, boa noite, prossiga. Está no pátio militar com 3 a bordo, para uma hora na vertical, realizando o procedimento com o parque emitido. Cardeal 50, aguarde, confirme o procedimento que irá executar, sua toca remetida? É, o ILS completo com toque remetido. Pouso 90, Gomes 01. Autoridade de aguardar acionado, Cardeal 50? Firmo, livre acionamento, aguardando autorização. Hotel 50, copia. Cardeal 50 na escuta. Guará 04, ação de identificação, autorizado via chegada a MAN, desça para nível 050. Corre descida para 050, o Guará 04, está sentindo a informação e uniforme, perdeu contato com o centro de Recife, solicita informar o mesmo que já mudou a frequência. Paciente. No 601, solo aos 43, livre à direita, chame solo 1219. Eita, 219, 601. Zero, solo. Escuta. Adial 50, só confirmando, irá efetuar primeiro o procedimento ILS após tocar a emitida, né? Aqui é só realizar de 3 a 4 detonações para final ILS com toque repetido em samba. Gente, o cardeal 50 está autorizado. Voo local, procedimento ILS com toque emitida. É, inicialmente, após a decolagem, vai manter a proa e subir para o nível voo 030. Vai decolar da 10 e vai. Após decolagem, vai chamar o controle em 119.35. O seu transponder será 0223. Autorizado o voo local, substituição vertical, prazo de decolagem está 10, manter a proa até o 030. Acionado 0223, chama o controle de 1935. Correto, cardeal 50, que está confirmando o POB? 03. Para o chame para o táxi. Chama para 601, livrou. Livro 601, boa noite, prossiga táxi Alfa Índia para o gate 03. Alfa Índia 03, 601.